bailão. Gostosa, de um jeito que eu como na tua. Sinta além dos ouvidos. Perdi moral com os amigos da boca. Fiquei com ela e larguei o plantão. Abandonei a chata, vida louca. Alto-falantes, Snake. Perdi moral com os amigos da boca. Fiquei com ela e larguei o plantão. DJ Lua Indiscutível. Pra você não parar de dançar. Formosa, sai de casa pronta pro bailão. Pronta pro bailão. Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão. Como na tua mão. Perdi moral com os amigos da boca. Fiquei com ela e larguei o plantão. Abandonei a chata, a vida louca. Alto-falantes, Snake. Apoio, um fã de som automotivo. A sua festa está completa.